Esta é a cidade. Aqui você ouve rock. You know, still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. And he says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes session. Tem tempo que a gente não mostrava a voz do John Peel, de onde a gente tirou o Ronca Ronca, né? Esse Ronca Ronca Ronca. Não, não é isso, né? O Ronca Ronca do John Peel é o Ronca Ronca do John Peel, né? É a gravação que o Marcelo fez pra gente, nosso correspondente em Leeds. Aliás, eu escrevi isso também no site do Ronquinha, de que os suspeitos, né? Os quatro suspeitos que bombardearam em Londres há alguns dias atrás, todos eles saíram de Leeds, né, meu amigo? E o Marcelo tá com o rabo entre as pernas, porque parece que um deles circulava pelo departamento dele, onde ele trabalha. Então, é coisa séria mesmo. Mas, enfim, essa é a gravação do John Peel falando do Ronca Ronca, de, sei lá, dois anos e meio atrás, quando o John Peel mostrou os Strokes em session, na sessão gravada com os Strokes na BBC, né? E aqui ao fundo, Los Lobos ainda com Richard Thompson. Rapaz, mas o programa tá diferente mesmo, e isso é engraçado, né? Porque tudo tem que ser diferente sempre, né? Você beija da mesma maneira sempre, né? Você beija, Dil? Pra perguntar coisas, né? Quebrar todo dia, né? Onde as crianças podem ouvir, né? Então é isso, o Ronca Ronca cada segunda-feira vai ter uma cara mesmo, como o Ronca Ronca Festa tem, como o Goma tem, você foi a duas, uma foi completamente diferente da outra, e assim a gente vai levando, né, cara? Uma banda que vai ter o seu disco de estreia lançado no Brasil mês que vem, que a gente vem tocando aqui há bastante tempo, The Future Heads. Espetacular, The Future Heads com a música Carnival Kids, um compacto 33 rotações, duas músicas de cada lado. E conforme eu disse, o disco do Futureheads, o álbum inteiro, sai mês que vem no Brasil. Eu não sei se essas músicas estão, esse aqui é um compacto, não deve estar nessa. Amanhã, com certeza, hoje ainda, o Tito, nosso queridíssimo DJ amigo, vai ligar dizendo assim: não, essa música tá no disco sim, Carnival Kids. As quatro músicas do disco desse compacto do Futureheads, que tem uma torcida frenética, Carnival Kids, Ticket, o outro lado vem Cabaret e A Picture of Dorian Gray. Eu acho o Futureheads muito parecido com o Ecstasy, já falamos isso, já mostrei o Ecstasy logo depois do Futureheads. Algumas edições atrás do programa, eu lá no iniciozinho, com duas pepitas do cardápio, falei que ia tocar Pixies. E Pixies é tão grande, que no dia seguinte a porrada de gente manda e-mail falando: pô, eu vou tocar Pixies, eu vou. Então, pra torcida do Pixies, vou tocar duas músicas. Outra coincidência do programa, como a gente tá caindo nesse negócio de tributo, né? Falamos do tributo Jackson do Pandeiro, do tributo do Richard Thompson, e coincidentemente, os discos eu vou apanhando assim com assim: vamos fazer um ronca-ronca, vamos fazer um ronca-ronca, a gente faz um ronca-ronca, com os discos que vão aparecendo na hora. E apareceram dois tributos onde o Pixies participa de forma maravilhosa. Depois eu digo a quem são os tributos, segura. I'm waiting for you. the dream night of your way. It's not so easy for me now. After time has passed your way, things we thought of yesterday. Come back now, come back now. Grosseria total, duas músicas com Pixies de dois discos tributo que há muitos anos eu toco. Nós acabamos de ouvir o Pixies com Winter Long, clássico de Neil Young. Evidentemente o disco chama-se The Bridge, A Tribute to Neil Young, que tem um repertório caixa grossíssima. Logo depois do Pixies, entra simplesmente Computer Age com Sonic Youth, um pedacinho. Acorde. O repertório desse disco do Neil Young traz, além do Sonic Youth e do Pixies, Soul Asylum, Victoria Williams, Flaming Lips, Loop, Nick Cave, Dinosaur Jr., de novo, Henry Kaiser. A outra música do Pixies que nós ouvimos chama-se I Can't Forget, é um tributo ao poeta canadense, músico espetacular, Leonard Cohen, que traz The House of Love, Ian McCulloch, Death Petrol Emotion, Lilac Time, James, David McComb, R.E.M., Lloyd Cole, tem um monte de nome que eu nunca ouvi falar, Fatima Mentions, Nick Cave também, John Cale com Hallelujah. Mas enfim, a rapaziada do Pixies que ficou perdida quando anunciei e não toquei, deve ter tirado a barriga da miséria, né, Demi? Ah, nossa. Agora eu não gostei muito da posição do microfone, não. Você tá meio... Não, mas a parada aqui é a seguinte, agora a gente vai voltar aqui ao programa de segunda-feira passada, quando eu mostrei o compacto do U2, do I Will Follow, você lembra? Que eu falei aqui, daqui saiu a música do... a gravação, uma besteira do cacete, mas que ficou durante muito tempo na Rádio Fluminense. E eu mostrei o iniciozinho da música, olha aqui, ó. Dizendo que tem isso aqui que eu não me lembrava de ter no CD, né? Olha só. Ah, é. Até que, ó, o ouvinte ligou falando, ah, ó, tem. Então. É, pois é, ó. Esse é o início, gente. Não tem, esse... É. E aí ligou um ouvinte, né? Um ouvinte atento do programa dizendo que tinha. Eu falei, tá bom, então tem, porra. Não, há milênios que eu não ouço... essa versão do I Will Follow do U2. Agora, evidentemente, qualquer rádio cortaria esse início, que isso é mó, né, pé inchado pra você mixar uma música que tem esse, um detalhe, uma punheta do caralho, né? Agora, aí eu peguei a edição vinil do Boy, o álbum do U2, para, falei, porra, cara, aquilo ali acho que só tem no compacto mesmo. E o disco, o vinil nacional, que deve ser a masterização, né, o som final que deu no CD e o caramba 4, como é que começa? Ah, é, nem tem nada, nem contagem, nem nada. Ó, tá no início mesmo, senão a agulha vai cair do disco aqui. Vamos deixar bem espaço aqui, bastante. Tá rolando. Tem nada. Não tem a parada, né, rapaz? Então, é uma babaquice fodida, mas fica aqui a curiosidade de como, às vezes, num compacto, numa besteira qualquer, você tem uma informação, uma besteirinha. E o lance também lá dentro, da pegada, no que você falou, né? Da pegada diferente. Aí, você achou isso também, eu achei, né? Também, é. Bom, nós falamos do Neil Young, eu desencavei aqui uma caixa do Buffalo Springfield, que vem com um monte de demo. E tem essa aqui, ó. Essa é pra chorar, hein? Don't call pretty Peggy, she can't hear you no more. Don't leave no message round her back door. They say the old laughing lady been here before. Well, she don't keep time, she don't count scores. Have a cupboard if there ain't no wall. You got to move, you got no time left to stall. Some say the old laughing lady dropped by to call. When she leaves nothing at all. A fever on the freeway blacks out the night. There's a slipping on the stairway, just don't feel right. And there's a rumbling in the bedroom, there's a flashing of lights. There's the old laughing lady, everything is all right. Ronka, ronka. Thank you. sisters, let your bright light shine. Rapaz, desorientation, hein? Total. Essa é a demo do programa de hoje, a banda Quinteto Carioca Jazz Science. A música ao fundo chama-se Dois Sóis. São quatro canções, Miles and Miles Away, Dois Sóis, Todos os Caminhos e Bolhas. Promoção já acabou, né? Já acabou? Já, já. Então daqui a pouquinho, daqui a 17 minutos, resultado. Everyone has his God, and everyone has his own faith. Don't have to think the way I do. Falar em reggae, falar em dub, a gente mostra sempre aqui no programa há mais de um ano, né? Mais de um ano não, há um ano quase. Quarta-feira agora na Casa da Matriz, a rapaziada do Digital Dubs me convidou pra fazer uma gracinha lá também. Vai chegar lá, Renato? Quarta agora? É. A partir de que horas? A partir de qualquer hora. Entre 10 e 8 da manhã tá valendo. Na Casa da Matriz. Eu vou lá, hein? Quem gosta dessa levada? Gosta? Gosta? Opa! Covered by darkness. Children are crying in the wilderness. Quanto tempo tem ainda pro programa? Tem 16 minutos. Tudo isso? É. Rapaz. Não tá amarradão, não? Tô amarradaço, mas foi essa água com gergelim aí que deu um tônus, né? Um tônus muscular forte. Olha só, a gente vai sair da Jamaica e vai já entramos, hein? Quem tem medo de assombração? pit of destruction. 6 minutos de Diamanda Galas ou Diamanda Galaço, como bem quiser, gravado ao vivo em 1990 numa catedral em Nova York, gravado em 2 dias. Esse CD da Diamanda Galas foi gravado em outubro de 1990. É alemã? Ela? É. Não, ela é americana, mas os pais são gregos, ortodoxos, e ela, evidentemente, ela, o último disco dela, um dos últimos, foi gravado, foi produzido pelo John Paul Jones, do Led Zeppelin. Ela tem um outro disco, eu toco da Amanda Galas há muitos anos, ela tira para todos os lados. Mas esse disco aqui dela, chamado Plague Mass, é considerado a obra-prima dela, não só por ela ter conseguido esse som com uma banda bastante reduzida e muitos equipamentos de efeito, equipamentos eletrônicos, ela construiu essa sonoridade bastante característica, né? A voz dela é um instrumento, né? Orientação, né, cara? Essa música tem 11 minutos. E o mais interessante da história é que esse disco foi gravado em 1990 e essa encenação dela toda ia contra a forma como ela estava entendendo a como que a mídia vinha entendendo a AIDS naquele momento, entende? Então ela criou essa encenação para fazer um protesto de como a coisa vinha sendo tratada com preconceito, com desinformação, né? De uma forma, em 1990, né? Eu tô falando de 5 anos atrás, não, 1990, e é o disco, conforme eu disse, considerado o mais emblemático. É, criativo, onde ela realmente mirou o alvo e acertou na cabeça, né? Ela tem um outro disco só de piano, ela toca piano, né? Ela tem um outro disco só de piano onde ela gravou alguns standards da música negra americana. Enfim, uma figuraça, né? 2 horas da manhã, da Amanda Galas, a gente deve ter tirado o sono de muita gente. Bagulho doido. Segunda-feira passada, era pra ter comentado sobre um hit absoluto da música americana, da música planetária, que exatamente semana passada, dia 11 de julho, completou 35 anos e emplacou o primeiro lugar na parada americana. É de uma banda que não existe mais, a autoria da canção é do Randy Newman, que volta e meia a gente fala aqui, um músico extraordinário que recentemente ganhou um Oscar, depois de muitos anos, procurar um lugar de reconhecimento como ele bem merece, né? A banda chama-se Three Dog Night. Honka Ronka. Cantou, hein? Cantou. Esse é um remix do Chemical Brothers. Chemical Brothers para Swastika Eyes do Primal Scream, que saiu um single. Viu o Primal Scream quando veio aqui? Não, não vi. Viu, Renato? Como vocês também? Não te enganar, não. Por isso que eu falo, aí bota o telão lá em Manaus, vão 5 mil pessoas. Se colocarem o telão aqui pro show do Primal Scream, não vão 10 pessoas. Renata fica em casa vendo novela. Né? Você, todo mundo sabe o que você fica fazendo. Né? Esse Maurício. Maurício, você acha que a música é dele? Vai lá, vai lá, vai lá. O programa hoje foi quente para frente, né, rapaz? Nós abrimos com o Ramsey Lewis, espetacular do CD, que está na nova revista Mojo, que chegou ao Brasil. Ouvimos Supergrass, ausente do programa em quase um ano. Ouvimos a banda britânica Nine Black Alps, um compacto. Strange Loves, o Rapa com a Feira. Tangos e Tragédias, espetacular, né? Com a Eleven Train, na versão do Trem das Onze. Sean Paul, eu não dei aqui o título da música, Infiltrate, que eu já tinha tocado essa música no Ronca Ronca e eu recebi um e-mail de um ouvinte nosso suplicando que a gente mostrasse que ele queria gravar de qualquer jeito. Sean Paul recentemente se apresentou no Claro Hall também. Richard and Linda Thompson, Bob Mould. A demo de hoje foi a banda do Rio Quinteto, Jess Sais. Ouvimos a Diamond, a Galas, Adam and the Ants, Funk Focus R.E.M., The Future Heads, Pixies com duas músicas, Buffalo Springfield, na realidade o Neil Young, com a versão demo do clássico absoluto Old Laughing Lady, Three Dog Night com Mama Told Me Not Come, clássico de Randy Newman, que foi lançado em julho, 11 de julho de 1970, ficou duas semanas no primeiro lugar na América, e fechamos com Primal Scream Swastika Eyes, remixado pelo Chemical Brothers. Essa é pra tirar o negozinho da cama, né? O nego tá bebendo água, fazendo um chazinho pra dormir calmo e tranquilo, feito água de poço. Mas hein, Demi? Então, a música eletrônica... Tem resultado? Resultado, né? Resultado da promoção, os três que faturaram. A Renata tá aqui de testemunha ocular da história. Por favor, os nomes que nós vamos proferir aqui, vocês aguardem o departamento de promoção da Rádio Cidade entrar em contato com vocês. Porque nós estamos devendo os CDs do furto. Para piorar a trozoba do CD do furto, tanta nhaca, os CDs já estão comigo, o Yuka não autografou ainda, falei com ele já duas vezes, não consegui cruzar os bigodes com ele para que ele pudesse autografar os CDs. Já tem gente querendo o CD sem autógrafo mesmo, mas nosso compromisso é entregar o CD autografado, né? Para piorar, isso era para ter dito no início do programa. Para piorar a nhaca dos CDs do furto, segunda-feira passada, ou retrasada, quando eu trouxe a lista aqui que ia passar para alguém, a lista tomou Doril, sumiu dentro do estúdio da Rádio Cidade, desapareceu. Então eu não sei os nomes dos 10 que faturaram o CD do furto. O departamento de promoção está arrancando os cabelos aqui, Demi também está arrancando os cabelos dele, uma coisa de maluco. Então a situação é a seguinte: se você. Eu vou ter que ouvir o programa, evidentemente, né? Quando eu dei a lista dos 10, mas para facilitar o trabalho, se você. Foi sorteado com o CD do Porto, tá ouvindo o programa agora, mande um e-mail pro site da Rádio Cidade, né? www.radiocidade.fm e reconfirme o seu nome, né? Porque a gente tem como checar a informação de quem faturou, como eu disse, ouvindo o programa. Então, aguardo ansiosamente que os nossos sorteados com o CD do Porto se manifestem. Então, os três que eu vou dar agora aqui, que faturaram o CD do Zumbi do Mato, por favor, aguardem. Os CDs já estão comigo, segunda-feira que vem eu trago, e vamos aguardar os outros dois da promoção pela internet, está valendo até meio-dia de amanhã. Dizer qual o nome da banda que se apresentou sexta-feira no Teatro Odisseia. Enfim, os três que faturaram hoje foram Carlos Eduardo Figueiredo, o Leonardo Ferreira Silva e a Rosângela Carvalho. Rosângela Carvalho, Leonardo Silva e Carlos Figueiredo. Vocês, pela mãe do guarda, aguardem o departamento de promoção entrar em contato com vocês. E aí, Demi, música eletrônica? Então, a música eletrônica ela foi mais forte, né? Aquela foi? Onda de rave e tal, não sei o que, foi mais forte a música eletrônica. Você acha que ela vai invadir de novo ou a coisa daqui pra frente vai ser mais artesanal com essa profusão de bandas que estão aparecendo aí, fazendo aí revisitação nos anos 70, já falou 80, do Bravery, né? É por causa do Bravery que você tá falando isso. O Bravery é uma banda que eu não ouvi ainda, mas dizem que é muito bacana, né? Tá tocando aqui na rádio? Ainda não, mas na Night tá tocando bastante. Ah, na Night, nos programas Rock and Roll Party e tal, toca bastante. Eu não conheço ainda, mas... Você acha positivo esse lance de... Essa profusão de bandas que tá aparecendo aí? De rock and roll? É, tipo Franz Ferdinand, Strokes, Chemical Romance, essa... Você acha que tá dando uma levantada na cena rock? Mais artesanal? Com cerveja absoluta. A gente vem comentando isso aqui, né? Como que essa nova onda de bandas americanas e britânicas vem trazendo, né, o som de... E conforme a gente falou até em cima daquela da mostra punk que teve aqui no CCBB, né? De como que a influência do punk em cima dessas bandas, por ser muito importante e por elas terem também essa influência da tecnologia, né? A gente não tá em 1960, a gente tá nos anos 2000, né? Então, evidentemente, essa garotada que produz música... Ela tem a influência lá de trás, como tem que ter a influência de agora. Mas elas conseguem fazer uma medição certinha. Mas isso aí, você acha que a música eletrônica vai ser daqui pra frente tida como uma coisa menos artística, menos arte? Não, claro que não. Eu acho que a música eletrônica, exatamente pela facilidade que você tem aos meios de produzi-la, ela cada vez mais vai estar sendo vista de uma forma natural. Você fazer música eletrônica ou fazer alguma coisa que tenha como origem um computador ou qualquer trozobinha eletrônica dessa, é uma coisa que nos anos 40 você pegar um cavaquinho e fazer uma música. Ou nos anos 60 você pegar uma Fender Stratocaster e fazer música. Né? Então hoje é muito mais comum. Então a coisa vai deixar de ser vista como uma grande novidade, como já não é mais. Né? É isso que você. Não é mais, A tendência da. Né, da ultra novidade da coisa, isso normal, como o rock deixou de ser novidade. Na época, no festival de Newport, sei lá o que o Bob Dylan estava sendo esperado com o violão, ele entrou de guitarra, nem arrancou tudo, com a calça pela cabeça. Verdade. Foi vaiado e tal. E aquilo ali era coisa que em poucos anos seria absolutamente normal. Então, um camarada, né, que hoje brinca ou tem acesso a essa forma de produzir música. Né, pelos processos eletrônicos, hoje é absolutamente normal. A gente não está falando de Stockhausen, né? A gente está falando de Bravery, que eu não conheço, mas você diz que parece isso aqui, né? Parece. Então está dado o recado, né? Segunda-feira a gente volta ao vivo, a cores, com o Molho Ferrugem. Quarta-feira eu faço uma participação no Digital Dubs na Casa da Matriz, para quem gosta de reggae e seus periféricos. Beijinhos, boa noite, bye bye, tchau. Tá bom, abraço. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.